go Jungle Cast. Hora do show. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está ouvindo esse podcast, esse é o Junglecast hospedado no portal Rotativoca Podcast. Eu sou David Alexandre, o host desta bagaça. Na verdade, desta nave, né? E, cara, eu não sei, eu gostei, eu não gostei, estou em dúvida. Não sei os meus colegas que estão aqui comigo, né? Como eu falei, não estou sozinho. Estou com ele, o cara que com certeza está dando eco no meu áudio, mas tudo bem. Alexandre, se apresenta. E aí, pessoas, aqui é o cara que ficou naquele, porra, Palpatine é o cara mais transão da galáxia, que criou um filho rebelde. Como? Filho não, cara. Filho não, meu filho. Filho ou filha, né? Não sei, tanto faz, a gente ficou em dúvida. E ele que tá, acho que tá jantando esse momento do podcast, Stanley. É presente. Olá, pessoal, aqui é o Fonsauro. Eu tô pensando como foi que a Disney arrancou dinheiro de mim por 4 anos. Todos nós, meu querido, todos nós. Todos nós, ó. E ele que é um convidado novo, não conheço, mas já considero pacas, Thiago, se apresente. E aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Thiago, e eu acho que era melhor ter ido meu filho do Pelé, cara. Filme do Pelé, isso era verdade. Era pra gente ter gritado no final do meio do filme: Star Trek é foda. Ai, sim, meus caros amigos, pelo que foi falado aqui no, nas nossas entradas, vamos falar sobre Star Wars Episódio 9, assim, sabe, com aquele pequeno receio, porque tem gente que gostou, tem gente que não gostou. Eu gostei por algumas partes, teve, acho que a 75% aqui da mesa não vai gostar. Mas é isso aí, vamos começar aí o nosso podcast depois do recadinho, hein? Muito bem, chegamos ao bloco de recadinhos do podcast. Quero primeiramente te desejar um feliz 2020, que esse programa está saindo em janeiro. Esse bloco vai ser dedicado para alguns recadinhos da casa, do portal Rota de Fuga. Também para ou leitura de e-mails e comentários, se você quiser mandar um comentário ou um e-mail. Sim, tem gente que ainda manda e-mail. Mas se você quiser mandar um e-mail pra gente, é portalrotadefuga@gmail.com. Você pode mandar lá, é o e-mail do portal. Coloca lá na tag JungleCast para eu saber que foi direcionado para mim. Pro podcast daqui. Você que está ouvindo pelo Spotify, muito obrigado. Mas quem não está ouvindo é Portal Roda de Fuga. Procura lá no feed do Spotify. Feed entre aspas, né? Procura lá nas buscas do Spotify que você vai encontrar. Tem o próprio site, que é o nosso pequeno blog, que é Portal Roda de Fuga.blogspot.com, que esse é o site para você entrar lá, mandar um comentáriozinho maroto. Com certeza eu vou dedicar esse bloco para leitura de comentários. A gente tem também o Twitter da casa, né? Que é o twitter.com/rotadefuga ou _rotafuga, para você que estiver lá pelo Twitter. A gente tem o Instagram também, que é @rota_fuga. Não sei por que o nosso querido dono do site colocou assim, mas colocou. Mande lá um recadinho pra gente, mande uma mensagem, manda sugestões se você quiser. Ou se você quiser entrar no meu perfil pessoal, é @david_alexandre.d, eu acho. Vou colocar aí no feed aí qualquer coisa, vocês podem anotar, tá bom? Como não tem e-mails e nem comentários, eu vou só dedicar pro próximo episódio, se tiver, eu lerei, viu? Então, primeiramente eu quero agradecer todos que vão ouvir esse podcast. É isso. Muito obrigado e vamos para o episódio. então, meus jovens, queridos amigos, amantes de Star Wars, vamos aqui começar a falar sobre o primeiro ato aí do filme, né? Se citou ali no começo ali do... depois do letreiro, né? Depois que o Alexandre falou, né? Começa no letreiro, né? Começa nas letrinhas amarelas subindo e... primeiro ato começa na letrinha do Star Wars. vamos falar ali, começar nessa parte... inclusive, o filme ele já começa bem rápido, né, velho? Bem rápido e tenso até, cara. Já começa lá no planeta do... cara, nem sabia qual era o nome daquele planeta, vocês sabem? Até esqueci já. Mustafar. Isso, exatamente. O Kylo Ren indo lá no Mustafar, procurando lá o GPS do Sith. Não entendemos por que ele tava indo atrás daquele triângulo, mas depois que a gente foi... vendo as cenas... as cenas foram um pouquinho rápidas até. O Holocron Sith, que era Holocron barra bússola do Sith. Logo no texto de abertura do filme, eles falam, né, que eles encontraram uma gravação do Palpatine e que aí despertou aquela informação, né, que o Palpatine estaria vivo. Que até então, nós e todo mundo daquela galáxia pensava que o Palpatine tinha morrido. Lá no episódio 6, quando o Darth Vader arremessou ele lá embaixo do núcleo de energia da Estrela da Morte. É impossível o cara tá vivo, né? Depois daquela queda, né? Pelo amor de Deus. Se bem que eles salvaram o Darth Maul, né, cara? Quem não viu a série animada do Clone Wars, não ficou sabendo que o Darth Maul tá vivo. Sim, o Darth Maul sobreviveu. No Rebels ele conta a jornada do Darth Maul, o que aconteceu... E fica subentendido, até o próprio Sidious diz que dependendo de quanto você se fortalece na força, você pode conseguir driblar a morte, mas tem os seus preços a pagar. No caso do Palpatine, ele ficou, né? Deformado. Bem zoado, velho, parecendo um zumbi. Cara, acho que essa cena foi bacana, velho. A cena dele chegando na Fortaleza Sith e aquele jogo de luz na cara dele, achei muito da hora, velho. Ficou bem, sabe? Ficou aquele, tipo aquele filme de terror, tá ligado? Mas só tá aí, né? Aí passa pra cena. Tá lá o Palpatine falando, porque que tava no controle de tudo, que não sei o quê. Depois sobe, né? Até a marinha dele lá, as naves, né? A frota que, vamos ser bem sinceros, né? Haja pessoa pra estar naquela nave, né, mano? O cara foi muito empreendedor, que ele gerou empregos. E não sei como ele conseguiu desenvolver matéria pra fazer 10 mil naves. Debaixo da terra ainda, pra... Caraca, cara, é muita... Se vocês pararam pra pensar assim, na mão de obra, não só pra popular as naves, né? Encher de gente saudável e tal... Mas também pra construir, né? Uma quantidade absurda de nave, né, bicho? De modo que cada uma tinha um poder de destruir um planeta que era uma estrela, mini estrela da morte. Um mini canhão daqueles que aparece no episódio 8. Cara, cada uma é uma estrela da morte, só que em forma de nave, né, velho? Só que é bizarro, né? Se você for parar, são 10 mil, cara, são 10 mil Star Destroyer a nível estrelar. Mano, é uma parada surreal, tá ligado? Tipo, é muito grande. Além dele ser grande, são 10 mil, mano, não é pouca. O mais incrível é como é que deu tudo naquele espaço. Eu não sei se foi um furo isso aí, se o pessoal notar esse furo assim, mas caramba, velho. É bizarro, velho, mas beleza. Eles estão lá conversando, né, sobre isso, que eles estavam planejando tal, que ele deu até uma proposta pra ele, Kylo Ren, matar a Rey. Aí o camarada vai lá, tem que ir atrás da Rey pra poder matar ela e tal. Aí já corta pra cena onde tá o pessoal dentro da Millennium Falcon, né, pra pegar a informação do cara, né. De um traidor da resistência, da Primeira Ordem. Quem será que foi esse traidor, cara? Cara, eu fiquei curioso pra saber de primeiro quem era, velho. Porque pra mim era uma novidade, né? O cara que tá dentro da Primeira Ordem pra querer caguetar assim de primeiro. Eu fiquei, rapaz, quem deve ser? Eu fiquei até surpreso mais pra frente. Mais pra frente eu ia falar. Calma, agora não. Mas foi meio bizarro. Mais bizarro ainda foi até uma coisa que a gente tava conversando, né, Stanley? Sobre no universo Star Wars não ter Wi-Fi. Realmente, cara. Pô, tipo, quando você assiste o filme do Rogue One, você entende, né? Que, pô, é um filme que se passa antes do primeiro filme do George Lucas e o filme do Uma Nova Esperança se passa, foi feito em 1977. Não tinha tantos recursos, não tinha Wi-Fi, né, naquela época. Tudo bem, as coisas eram analógicas. E aí isso eles adaptaram pro filme, né? Pra ele ficar coeso com a história do episódio 4. Mas aí quando você avançou mais de 40 anos de história, os caras não desenvolveram Wi-Fi no Star Wars, cara. Aí isso é muito... isso é muito chato, cara. Como é que os caras conseguem fazer sabre de luz, conseguem fazer salto múltiplo no hiperespaço, mas não conseguem desenvolver a porcaria do Wi-Fi? E aí passa aí aquela informação diretamente no nosso querido amiguinho pro R2D2. Ele ligou assim, um mini cabo USB, parece aqueles cabos de mangueira do corpo de bombeiros, e espetou no R2. Não, e a velocidade também, né, meu querido? Aquela velocidade a lá, 500 kbps, né, mano? E vamos convenhar que o R2, não sei o gênero dele, mas é o único cara... que tem um pênis que abre portas no espaço, cara. Que demais! Um dos poucos, cara. Caraca. A conotação sexual disso. Teve tudo aquelas cenas daquelas dobras múltiplas. Eu nunca imaginei na minha vida que teria aquilo no Star Wars. Eu já pensei alguma vez, eu não lembro, mas faz muito tempo isso. Se era possível ter dobra, aquelas dobras, né, que eles fazem, aquelas viagens em velocidade da luz, há várias e várias vezes, né? E, tipo, foi feito no filme e eu achei interessante. Eles pegaram meio que referência no Guardiões da Galáxia, né? Naquela cena lá que o Rocket avança e dá vários saltos pra chegar no planeta do Ego. É verdade, eu tinha até esquecido isso. Cara, eu acho assim, bicho, essa parte que a Millennium Falcon faz múltiplos saltos, né? Eu achei, pra mim, o filme já morreu aí, cara. Porque isso tu espera de qualquer outra nave que tem no universo, cara. Mesmo na Millennium Falcon, que pelo menos nos primeiros filmes é uma falha. É uma falha que só, nave toda zoada. Se vocês puxarem na mão aí no Império Contra-Ataca, que eles estão tentando fugir do Império, aí o Han ali fica copado naquela nave imperial, né? Justamente porque ele não consegue fazer o... Não, o nome daquele... A dobra, é. Porque ela falha muito, pô. A nave é toda zoada, cara. É. E o que eu achei mais zoado também foi aquele lance dos caças, cara. Os caças tinham hiperdrive. Que evolução tecnológica e não evolui no Wi-Fi, cara. E os caras deram... E os caras... Tipo... E pode ver que, tipo, o Paul Dameron é considerado um piloto foda, mas os caras deram múltiplos saltos também. Tipo, não precisa, o cara não precisava mais ser um fodão pilotando, cara. Praticamente a nave já fazia tudo, cara. Saltar, eles, tipo, tudo bem, a minha ia primeiro e aí os caras iam depois, cara, como é que eles sabiam? Exatamente, cara, ficou muito zoado isso. Eu achei um puta furo de roteiro isso, não sei. Porque uma coisa é os caras estarem seguindo e todo mundo saltar de uma vez, com as coordenadas. Exatamente. O foco foi primeiro. Mas os caras sabiam onde é que eles tinham que ir. E outra coisa, né? Tipo, eles podiam, já que eles estavam seguindo eles no hiperespaço lá e tal, dando vários pulos, eles podiam ter seguido eles até a base da resistência, né, cara? Pois é, e olha, e foi saltos aleatórios, Thiago. Foi... Olha só, eles poderiam ter pego um TIE Fighter lá e feito o truque do Han Solo, cara. Tipo, enquanto todo mundo tá saltando no espaço, fica uma nave escondida lá atrás, aí depois que eles vão pra base da resistência, a nave segue eles aí. Opa, olha aqui onde eu cheguei. Sabe qual é o meu maior problema nisso? Porque isso aí, bicho, diminui o Han Solo, cara. Porque o Han Solo, ele é o melhor piloto que tem, né, cara? Ele fez lá aquela rota lá em menos de 12 parsecs, né? Pô, bicho, aí agora... Todo mundo faz isso, né, cara? Todo mundo agora no universo Star Wars é o melhor piloto. Todo mundo sabe os truques. É, porra, bicho, isso pra mim diminui... Cara, esse filme aí, cara, eu não queria destilar meu ódio, mas morreu aí. Porque diminuiu o valor, pô, dos primeiros filmes, cara. Exatamente, cara. Diminuiu o que o Han Solo fez em O Despertar da Força. Ah, o Han Solo sabe fazer dobra de não sei de onde. Ah, beleza, vamos fazer múltiplas dobras e quem vai fazer vai ser o problema, cara. Ah, não, cara... É, mas se você for parar pra pensar também, por ele ter feito essas múltiplas obras, ele chegou muito lascado, né, na base. Ele forçou literalmente a Lumena não falar com uma coisa que ela não faz. Tanto é que quando ela chegou detonada, velho, acabou. E aí, quando chega, né, no planeta onde a resistência tá, a gente já tem a cena da Rey fazendo o treinamento Jedi com a Leia, que é uma coisa também que era uma... meio nova pra mim, né? Foi uma forçação de barra, né, bicho? Porra, foi muita forçação de barra mesmo ali, cara. Puta merda. Mas aí depois a gente foi entender lá no final o porquê. Mas ela tava fazendo aquele treinamento e tal. Teve até aquela pequena cena lá do Kylo Ren tocando na máscara e mexendo num robozinho lá daquele robozinho de treinamento. Aí machuca ela. Depois ela volta com a informação. Com a informação da Estrela da Morte. Que é aí que faz sentido dele ter chegado todo lascado lá. E aí eles chegam já pra dar a primeira informação. E aí tem aquela discussão da Rey com o Poe. Tanto que o Poe ainda fala pra ela, você é melhor piloto do que eu. Cara, todo mundo é melhor que o Han Solo ali, cara, pelo visto. O Han Solo não vale mais de nada, velho. Ela quer dar papa na cara de fã mesmo, bicho. O Han Solo virou obsoleto há tempos. Eita, caramba. É, a gente pode fazer o que? A gente perdeu ele precocemente, né, velho? Perdeu ele no episódio 7, mano, praticamente. Cara, a morte do Han Solo nunca vou superar, cara. A morte do Han Solo foi... Tipo, a Disney, que a gente vai falar, né, do que levou esse filme, os maiores erros desse filme, né, um dos... E como ele não conseguiu fechar a trilogia, a nova trilogia... Mas, tipo, isso se deu logo desde lá do episódio 7, cara. Tipo, decisões criativas que foram pensadas, digamos, de forma imatura e que os caras nunca souberam trabalhar as consequências que teve naquele episódio nos filmes seguintes. Tá, só pra relembrar, primeiro começou com o J.J. Abrams, né? O J.J. Abrams começou o projeto do 7 até o 9. Eu achei que naquela época, eu achei que o J.J. Abrams ia continuar pelo menos com 8. Só que teve, eu não sei, eu não lembro mais ou menos o que aconteceu pra ter passado pro outro diretor, que eu até esqueci o nome, Ryan Johnson, o nome do diretor. No início do projeto, definido que iam ser cada filme um diretor diferente. Por exemplo, o episódio 7 seria o J.J. Abrams, o segundo seria o 8, seria... o Ryan Johnson, e o terceiro filme seria o Colin Trevor. Só que como o Colin Trevor teve uma divergência criativa com a Disney, aí por conta disso ele saiu do projeto e a Disney foi lá e chamou o J.J. pra terminar. Aí já tem o primeiro problema, né, velho? Já tinha pegado a informação sobre aonde encontrar, né, o triângulo, né, do GPS. É, que eles tinham informação que tinha um traidor, né? Na primeira ordem, e aí o traidor deu a pista de onde é que eles iam encontrar o dispositivo para achar o Imperador. O Holocron, um Holocron bússola. Já passa aquelas cenas pra cena do deserto, da cidade do deserto, onde tem toda... Tá rolando a Pump Flowers lá, né? Que foi legal, foi uma parada diferente. É, e é bacana porque essa cena tem uma referência, né, pro começo da saga. Porque o C-3PO fala, esse evento que tá tendo aí é um evento que acontece a cada 42 anos. E se você for analisar, é a idade da saga Star Wars. Como que, tipo assim, o Lando parou ali e ficou um pouco meio que vago. Não faz sentido o Lando tá ali, velho. Sim, é. Né, cara? Onde tinha rolando uma rave, uma balada? Mano, o Lando era pra estar naquele cassino do 8, velho. Ali era pra ele estar. Exatamente, cara. Eu pensei, era pro Lando tá comandando ali, cara. Era pra ele estar lá, era pra ele ter aparecido, infelizmente não apareceu. Aí o Kylo Ren tá procurando ela e tal, aí chega, faz aquela conexão 2.0 da força deles. E o Kylo Ren faz uma coisa muito foda, cara, nesse episódio. É, tipo, no episódio anterior, ele já tinha mostrado, né, a única coisa que realmente que o J.J. aproveitou foi o lance da conexão pela força, que foi estabelecido no episódio 8 entre a Rey e Kylo Ren, que foi usado até que muito bem nesse filme. O Kylo Ren se comunica com a força, ele conversa com a Rey, aí do nada ele puxa o colar que ela ganhou da garotinha lá, e aí, pá, rastreia e já descobre onde é que a menina tá. Aí começa toda aquela perseguição, ele chega no planeta e tal, aí ela faz aquela cena que é do trailer, aquela, né? Aquela cena do trailer da nave, cara, eu, aquela cena ali, puta merda, eu fiquei pensando, o cara, por que o Kylo Ren não atirou nela? Se a missão dele era matar ela. Eu sei que ele queria, não quero ficar do teu lado, mas... Quando ela corta uma das asas da nave e você fica, puta, o Kylo Ren morreu, cara. O Kylo Ren morreu. Não, não tem uma espuma lá que salvou o Kylo Ren. Cara, quando... Alexandre, ninguém morre no Star Wars, cara. Ninguém morre no Star Wars. O Darth Maul não morre, o Imperador não morre. Isso aí, sabe o que é? Isso aí, sabe o que é? É a vida do protagonista. Ele vai lá e começa... O cabo de força com a força. O cabo de força com a força. O cabo de força com o cabo. Não, mas ele também manda... outra coisa também que eu achei meio zoada desse filme é os Cavaleiros de Ren, né, velho? Que manda ele... Cara, os Cavaleiros de Ren... Puta merda, cara. Carniceiro lá falando assim, não, bora lá comigo lá, bora ver o que a gente vai fazer. Foi tão... E tipo, eu fiquei pensando, cara, os Cavaleiros de Ren, eles foram pra cima do Kylo Ren e do Ben, né, que na verdade ele era Ben, e do Luke. Quase mataram os dois, e nesse filme eles só são os espiãozinhos bosta. Puta merda. Eles só são Stormtrooper de luxo. Eles são Stormtrooper de luxo da franquia. Isso agora. Foi pra vender boneco, cara. Isso foi pra vender boneco. Foi pra vender boneco. E tipo, eu fiquei pensando, só faltou tipo o boneco do Stormtrooper da lavanderia, cara. Do copeiro, do Stormtrooper copeiro. Porra, porque... Realmente. E aí capturam, né, a galera lá que eles estavam atrás do, acho que da adaga. E aí porque tem não faz aquele menor sentido, força, né? Porque como é que os caras sabiam que a adaga tava com o Chewbacca? Because of reason, né, cara? Tem que prender alguém aí pra poder resgatar no futuro. E quem prende é o Chewbacca, pô, deixa eu... Cara, quando eu pensei que mataram o cachorro, eu me senti mal naquela hora. Mataram o melhor amigo dele, depois quase destruíram a nave. Quando eu pensei, meu Deus do céu, eu quase chorei, velho, eu quase chorei. Porque era pra ter levado todos os presos, não só o Chewbacca. Era pra ter levado o Poe, era pra ter levado o Finn. E eu fiquei, cara, por que as naves foram embora? O que que acontece? Cavaleiros de Ren estão lá. Que boa, só na espionagem, vê o Chewbacca, beleza, vão lá, capturam o Chewbacca. Eles esquecem que tem mais dois caras e dois droides na nave, cara. Os caras pegam duas naves pra usar só uma. Nossa, cara, não faz o menor sentido. Tudo bem, você entende que o Kylo Ren tá vindo pra confrontar o Rey, mas não faz o menor sentido, cara, vi uma porrada de TIE Fighter depois. Ah, e a gente não comentou uma coisa, cara, a gente tá falando aí do cabo de força... Sem cabo, só com a força. Mas a gente não comentou uma cena anterior que ela é o Rey apresentando pra gente a habilidade de usar a força pra curar a galera. O Ben Kenobi poderia ter usado isso no Qui-Gon Jinn e ter evitado. Cara, exatamente. Depois dessa cena, eu só fiquei pensando nisso, cara. Eles poderiam ter mudado o final do episódio 1. O mais louco de tudo mesmo nessa parte dessa cena do deserto é simplesmente quando ela solta o raio pela mão. Fiquei, meu amigo. Negócio. Cara, nessa parte eu fiquei com uma raiva. Porque, tipo assim, você só solta raio se você é um Sith. E se você é um Sith forte pra caramba, velho. Mas aí a Rey já tinha um nível muito. Muito. Não, não. Jedi não podem soltar raio. Jedi é contra o. Mas ela não é um Jedi, cara. É isso que é o problema. Ela é um Sith. Pra você soltar o raio, é uma habilidade, digamos assim, exclusiva dos Sith. Você pode ver, por exemplo, o Darth Vader não dava pro Bill. Ele era o Darth Vader, mas ele não soltava raio. Tipo assim, ela é neta do Palpatine? Não, ela pode soltar raio porque ela é neta do Palpatine. Não tem essa, cara. O raio é só quando você sente. É o ódio, o medo, a raiva. Mas era o que ela tava sentindo praticamente, velho, naquela parte. E quando você já tá muito mergulhado no lado sombrio da força, aí você consegue usar o raio. Mas, tipo, ela ter usado o raio ali levianamente, tipo, ficou, pra mim, ficou uma apelação desgramada, cara. Quando ela usou o poder, quando ela usou o poder de cura, eu achei apelão. Mas quando ela usou o raio, eu fiquei, cara, esse filme tá indo... Tá igual o Titanic afundando já, de pouquinho em pouquinho. Não, na verdade, ela nem ela entendeu o que ela fez, velho, sendo bem sincero. Não, é verdade. Acha... Aí eu vi na cara dela que ela não entendeu o que ela fez e quando ela matou... Mas o Kylo Ren entendeu. Mas o Kylo Ren entendeu. Não, na verdade, o Kylo Ren sabia que ela ia fazer aquela parada lá. Tanto que depois, mais lá pra frente, eles falam, né? Tipo, ó, eu confrontei você no deserto, que eu precisava que você visse o que você pode fazer. É, na verdade, é na hora que eles capturam, né? Que já tá, faz parte da parte onde a gente tava falando. Que é que eles vão atrás do Chewie. Tá lá dentro da nave e tal, eles pegam... Não, antes disso, né, é o robô. Eles estão vendo a cabeça do C-3PO. É, antes disso, eles confessam a nave, aí estão lá deprê porque acham que a Rey matou o Chewie. E aí o C-3PO revela, né, que ele ficou com a informação que tava contida na adaga. Mas que não podia falar. Que não faz sentido nenhum. Que não, exatamente. Por que os caras não espetam o R2-D2 nele e fazem quebrar o protocolo... De modo que a República já caiu. Não era pro ela C3PO. Um R2, cara. Era simplesmente pegar a memória do C3PO, copiar pro R2, o R2 ia reproduzir. Pronto. Mas você lembra por que não copiaram nada pro R2-D2? Porque segundo nosso amigo C3PO, as memórias do R2-D2 não são confiáveis. Detalhe, o cara já carregou... Os planos da Estrela da Morte, já carregou os planos do traidor e não consegue. Não é confiável o suficiente pra carregar o. O cara sabia que o Luke era filho do Darth Vader. Como que o cara não era? Caraca, cara. E o cara não é confiável, cara. Olha só. Nossa, cara. E mesmo assim, já que ele teve a memória apagada, né? Pô, ele podia traduzir lá. Não, ele podia traduzir até o... Até o Obi-Wan teve. Até o Obi-Wan teve as memórias apagadas. Eu nunca tive um droid, sendo que ele ficava junto com o R2, cara. Episódio 4. Na verdade, o Obi-Wan teve um droid sim, que foi o R4, que ele aparece no episódio 2 e 3. Só que foi uma pequena falha no nosso amigo George Lucas. E aí, passado todas essas revelações, né, que teve, que ele teve que achar a informação. Pra saber onde estava o GPS, depois eles foram pegar o tio e na nave, teve a cena do poderzinho. Não, rapidão, David, a gente tem que comentar o melhor personagem e o único que realmente prestou nesse filme, que foi o Babu Freak. O Babu Freak é literalmente o alívio cômico ali daquela parte, velho. Que é o robô hacker, né? É o robô hacker? É o robô que reseta. O alienígena que reseta o C3PO. Dá o boot no. O Mr. Robert destalar, né? Cara, eu pensei que o C3PO ia ser destruído. Eu fiquei até pensando, cara, vou destruir o robô chato agora. Todo mundo achava que ele ficaria do mal antes, né? Que teve algumas prequels que saiu no. Não sei, acho que foi nesse CCXP ou no. Ou na Comic Con, não tô lembrado qual foi o local. Foi no evento da Disney, a D23, teve um teaser que... A D23. Olho vermelho. Sim, ele estaria com o olho vermelho e a gente tava achando que ele ficaria do mal dele. Ele daria uma loucura nele e tal. Ah, na verdade, ele só deu boot. Essa relação de imprensa com Star Wars e o mundo, cara, foi muito zoada, cara. Por exemplo, o começo do filme... Que é onde tá subindo o texto, o operador mandou uma mensagem e tal. Vocês viram qual foi a mensagem que ele mandou? Não, foi numa língua Sith antiga e era zoado de traduzir. Depois que traduziram. Mas vocês viram que eles mandaram essa mensagem no Fortnite, cara? Ah, é verdade. Ah, sim, eu vi. Eu mandei no grupo até sobre isso. Foi falado em alguns lugares também, foi falado no Nerdcast também. Foi citado eu no Nerdcast. Eu só vim descobrir que o Imperador tinha mandado uma mensagem e o conteúdo da mensagem no Nerdcast, cara. Hoje, que o Stanley me mandou. Não, também. Não, eu subi no Fortnite, até tava comentando com meu irmão, até fez uns altos comentários. Saiu cenas do filme também no Fortnite. Ser fã de Star Wars é muito difícil, né, cara? Pô, tu tem que jogar Fortnite, decifrar a mensagem. Não, não só isso, tu tem que ler as HQs perdidas que saem, que você nem sabe que saem, que só saem nos Estados Unidos. Os caras dão um jeito de traduzir pra cá e a gente não. Cara, a gente é o tipo de fã esquecido, cara, no Brasil. As coisas vão chegar tudo, tá atrasada pra gente, velho. Aí a conhecida do Paul entrega a medalha pra ele. Eita, a conhecida do Paul que entrega a medalha pra ele. Que ela vai. Essa medalha é tipo um pendrive que. Cara, eu achei muito zoado isso, porque, tipo, é só um pendrive que te dá que te deixa passar pelo Império. Acesso, tipo, ilimitado pelo Império, é de modo VIP, que... É o VIP. Coloca, tipo, um pendrive lá, já era. Não, tá liberado já, cara. Eu fiquei... Cara, isso me frustrou pra caramba, velho. Eu não fiquei... Não acredito VIP, nisso, não. Eu acho que ela tinha um passe VIP lá dentro. Olha só como são as coisas. Pô, antigamente você precisava de uma nave, de um código válido, de um piloto válido. Agora, se tiver um passaporte, já tá tudo certo, né, cara? Inclusive, nessas cenas, na parte dessa cidade aí, teve a participação de um famoso, hein, John Williams. Ah, é, foi o John Williams, ele apareceu lá. Ah, é, foi ele, é o barman lá da... E aquela protagonista lá, aquela namorada do Paul lá, ela é a protagonista do Rogue One. Só aparece só o olho dela. Peraí, ela é a própria protagonista do Rogue One? É, pô. Porra, tá de sacanagem, velho. Saber disso não, mano. Só que aparece só o olhinho dela, né? Pode falar do traidor, né? Que era o Hulk, foi descartado descaradamente. E o motivo do antes trair foi um motivo muito... Eu só quero ver esse moleque birrento perder. Cara, isso é muito rivalidade. Acabou que ele morreu drasticamente, né? Os caras descobriram a traição lá. Infelizmente, o nosso querido amigo morreu. Mas, passando um pouco mais pra frente, já com a informação que eles já tinham pego lá do 3PO, eles foram pra localização lá onde tava o... Na verdade, antes disso, tem um diálogo do Kylo com a Rey, onde ele revela, né, finalmente, que ela é a neta do Palpatine. Não, isso aí já é dentro da, já dentro da nave, depois que eles já sabem isso. Já... Aí ele já pede ela pela segunda vez pra se unir a ele. Pra eles sentarem no trono o Sith, porque eles dois são muito fortes e conseguiriam derrotar o Imperador. Isso é muito John e Daenerys, cara. E não faça isso, não. Não, Stanley, não fale em Game of Thrones, cara. Não. Deixa a mão. Não invoque a ira. Amor. Olha, já tem gente com ira aqui sobre Star Wars. Agora tu vai invocar a ira do Game of Thrones aqui. É, tá querendo ser lixado aí já. Pelo amor de Deus, mano. Sem tretas aqui. Mas aí, já partindo um pouco mais pra frente, eles já vão para os destroços da Estrela da Morte, né? Naquele planeta. Que não faz o menor sentido ser a Estrela da Morte, cara, porque a Estrela da Morte foi espatifada em mil pedacinhos, velho. Como é que ainda sobrou a parte da sala lá do Imperador intacta? Sabe qual é o nome daquele planeta? Eu não tô lembrado. Endor. Era Endor? Endor. Tá, o planeta de Endor. Tava com um mini pedaço lá da Estrela da Morte, gigante praticamente, né? Porque uma era gigante. E aí eles encontram lá alguns nativos lá que estavam morando lá, né? E tal. Que eram Stormtroopers. Que assim como o Finn desertaram? Sim, assim como tiveram aquela sensibilidade, né? A gente sentiu algo pra gente largar o que a gente tava fazendo. Literalmente. Ou seja, eles sentiram o chamado da força, né, cara? Aí é mais um plot jogado no lixo, cara. Eles apresentam isso pra ti e não exploram isso depois. Pois é, né? Porra, bicho, ia ser tão legal se tivesse, por exemplo, mais gente se revoltando contra o Império, mais Stormtroopers pegando em armas ou então largando as armas, né? E aí tu pensa, aí tu para pra analisar aquele final do episódio 8, que o garotinho lá pega a vassoura com a força, ele não serviu pra nada, cara. Tipo, você entende ali que a força começou a despertar na galera, todo mundo agora tem tá descobrindo suas habilidades, e aquilo ali não é útil no último filme, cara. Os caras não pegam aquela informação e aplicam aqui. É, isso aí foi... É mais uma falta de comunicação de diretores, essa é a verdade. Isso aí não é só ter jogado fora, não. Não foi Não, os dois, ó, tipo assim, os dois não se conversaram. Não sentaram e falaram, olha, eu fiz isso, então daqui por diante a gente vai fazer desse jeito, para não ter aquela coisa. Mas como o nosso parceiro Thiago já falou que ele já tem uma treta, então ficou um pouco mais difícil. É, pô, eles são tretados. É tanto que, como eu falei no começo do cast, né, cara, tu percebe isso, não só informações externas, mas, por exemplo, isso é traduzindo no próprio filme, pô. O JJ desfazendo, tem muito conflito, e ele desfazendo tudo que o Ryan Johnson fez no oitavo filme, né? Então aí, bicho, putz, só daí tu já tira como é que vai ser as coisas, iriam ser as coisas no episódio 9, né? A Rey dá uma de Moana, pega um barquinho lá e vai sozinha até o episódio 9. Dá uma de Moana, só foi engraçado. Aí ela chega lá, pega o GPS, descobre, né, que o GPS tava do lado da porta, na cadeira do operador. Cara, eu fiquei pensando bem assim, como que o Luke não pegou o GPS do episódio 6 antes de dar toda aquela merda? Porra, tava numa sala ao lado, cara. E outra, cara, ele e o Lando foram pro planeta lá da Fort Clovis pra nada, cara. E podia simplesmente ter ido pra Endo e pego esse localizador. Eu peguei lá da faca, pô. A faca tinha lá onde é que tava a parada lá. Ah, é verdade. Não, mas, pois é, mas antes ele poderia ter pego esse. Ah, é, né? Verdade. No episódio 6, mas assim, eu achava que pela Estrela da Morte ter sido estourada, tudo ia pro cacete, né, cara? Mas não foi, infelizmente, não sei como. Exatamente, não vai, não tem nada a ver, porque, tipo, o nível de radiação, vocês devem ter uma noção já de que, pô, o Imperador não era nem pra ter sobrevivido àquela queda. Porque ele caiu no núcleo. Cara, o núcleo é quente pra cacete. Não adianta achar lógica em Star Wars, velho. Você sabe disso. Vou falar uma coisa pra vocês do fundo do meu coração, bicho. O episódio 9 tem muito defeito, mas pra mim o maior deles foi ter diminuído todo o sacrifício e toda a destruição e toda a luta que teve ali no episódio 6, cara. Ali quando, pô, o Darth Vader, pô, se sacrifica pra salvar o Luke, né? E volta a ser Anakin, os rebeldes também, um monte de gente morre. E tudo no final não valeu a pena, cara. Porque a Estrela da Morte sobreviveu, virou um monte de Star Destroyer. O Imperador não morreu, porque ninguém morre. E cara, e diminuiu, putz, mano, o começo da franquia pra nada, bicho. É, isso é verdade. Foi bem triste mesmo. E sabe o que é mais triste? O cachorro ter sido desvalorizado. O cachorro foi preso. Cara, a Leia não teve nem a coragem de dar pelo menos um broche pro cachorro, cara. O que ela fez? A mascaneda com pena do cachorro. Falou meio assim, não, a Leia lembrou. E se a gente for analisar, eu acho que aquela medalha lá que entrega pro Chewie é a medalha do Han Solo, não? Exatamente, eu pensei que era a medalha do Han Solo. Pera aí, vocês estão me dizendo que a mascanada roubou a medalha pra poder... Do corpo da Leia, pra dizer que o Chewie é alguém importante. A Leia no filme aparece com essa medalha na mão? Eu lembro mais ou menos, quando ela pega a medalha e fala, ah, isso aqui era pra você. Ela não pôde dar, não sei o que, porque ela morreu. Eu acho que a Leia, tipo, deixa um recadinho dizendo assim, ó, se eu morrer, abre a gaveta ali, pega a medalha e pega pro Chewie. Mas realmente, eu acho que a medalha é a medalha do Han Solo. O Chewbacca foi o personagem que mais sofreu nessa nova trilogia, cara. Primeiro perdeu o Han Solo, depois quase morreu no episódio 7, né, porque ele tinha sido atingido. Aí nesse filme tira uma Leia, cara, aí pronto. Tanto que a melhor cena do Chewbacca é quando ele recebe a notícia da morte da Leia e ele desaba, cara. Não, velho, eu chorei aqui naquela parte, velho. A morte da Leia e o Chewbacca descobrindo, velho, mano, foi de chorar, velho. Se sente a angústia do Chewie, velho. Porque, literalmente, Han Solo morreu, Leia morreu, Luke morreu. E aí, quem sobrou? Entendeu? R2-D2, C3PO. Não, só os droids, velho, mas só que ele tá cagando pros droids, tá ligado? É, mas passando assim essas partes que a gente já comentou, pra se dar um pouco mais acelerado, passa toda aquela cena na Estrela da Morte, luta, a Leia morre, uma mensagem pro... Manda uma mensagem pro Kylo. Aí o Kylo se distrai, leva a espadada. O pessoal achou que já tinha morrido. Mas não morreu, porque ela foi lá, fez aquela macumba da cura. Curou ele e ainda pegou a nave. É, pegou a nave e foi pro planeta lá onde o Luke tava. Aconteceu todas essas cenas lá. E aonde tava a Estrela da Morte, apareceu o Han Solo. Que era a lembrança do Kylo Ren. Que eu me senti mal naquela cena. Eu. Porque o Harrison Ford, ele não gosta de Star Wars. Ele já bateu o pé, disse que não gosta de tudo isso. E eu fiquei, cara. Aí ficou meio subentendido que quando ele fez aquela cena, foi porque a Carrie Fisher morreu. Não foi isso, cara. Foi grana. Eu tô ligado, mas mesmo assim. Assim, a forma do. Assim, algumas coisas assim daquela cena ali, eu meio que gostei. Eu não vou dizer que foi tão ruim assim pra mim. Pelo menos pra mim não foi tão ruim. Foi um pouco forçado, mas. Tipo, se dane, tá ligado? Pelo menos foi um despertar da parte, sei lá, a parte boa, entre aspas, dele. Já tá tudo tão forçado no filme, né? Deixa apenas uma coisa boa. Mano, assim, eu achei legal porque pelo menos apareceu o Han Solo. O Han Solo a gente sente falta dele porque ele morreu no primeiro filme, então, tipo, tanto faz, né? A gente até ignora essa parte. Só que aí ele se revela, larga o lightsaber, vai embora, pega uma nave da onde? Não sei, não mostrou. Aí eu acho que deve ter cortado. Realmente, cara, tipo, se a gente ver ali, só tem destroços da Estrela da Morte. E olha que achou um TIE Fighter funcional. E detalhe, ele foi pra Hexagon com um mapa mental ainda. Detalhe que vamos supor que ele tenha pego uma TIE Fighter ali da Estrela da Morte, né? Já que lá tinha várias Estrelas da Morte. Primeiro que ela explodiu e não foi totalmente destruída. Beleza, vou me ignorar. Aí ele pegou e achou lá uma TIE Fighter funcionando. Beleza, vou me ignorar. Pegou uma TIE Fighter funcionando e que faça... Que fazia salto hiperespacial, né? Que era uma tecnologia que é nova, né? Beleza, vamos ignorar. E ainda entrou no labirinto só com o mapa que tava na cabeça dele, cara. Caraca! Aí já vai se encaminhando já um pouco mais pro final, né? Que todo mundo já se reúne, já vai todo pra... Todo mundo vai pra Hexagon. Aí todo mundo, o pessoal da Resistência já vai seguindo... Veio o código, né? Mas antes disso, o Palpatine manda uma mensagem lá pro general dedicado. É engraçado, né, cara? Star Wars sempre ferrando o nome dos personagens. Né? Sif Dias, Conde do Cu. Aí manda mensagem lá pro general e fala: ó, explode um planeta aí que os caras conhecem só pra eles saberem que a gente tem poder. Aí os caras podiam ter explodido Tatooine. Os caras podiam ter explodido Nabu. Não, eles explodem o planeta que a gente conheceu há meia hora atrás. Coitado, o John ele morreu lá, velho. Essa cena, né? Aí já todo mundo já começa a se encaminhar já pra parte, pro último ato, que já é o final do filme. Que é aquela loucura toda, né? Eles chegam lá e a Rey encontra o Palpatine, aí conversa lá com ele, troca mais ideia, fala, e aí minha filha, quanto tempo, tava aqui há 30 anos aqui escondido, pô, e aí a gente vai voltar pra família, como é que vai ser e tal, aí o outro bonitão vai pra lá, aí os outros que vêm, os outros da Resistência vêm atrás, aí tem todo aquele caso de família lá, né? Eu sou seu avô. Ela ficou indecisa e tal. Aí aparece as naves e... Mano, é aquela loucura toda, praticamente. O Palpatine mandou explodir um planeta conhecido, sabe? Aí os caras pegam e explodem um planeta que a gente conheceu meia hora atrás. E aí a galera fica sabendo. Pô, o Imperador tá aí, tá com 10 mil naves, vai explodir a galáxia inteira aí. A gente tá ferrado. Aí o povo vai lá... com a Leia, fica pensativo, o Lando aparece, conversa com ele, ele ainda pede um conselho do Lando, aí depois ele começa a elaborar a estratégia de guerra, né, que eles vão utilizar para a batalha final. E aí nessa hora todo mundo virou, subiu de patente, General Poe, General Finn, Todo mundo é general. E aí acontece aquela cagada toda no final, né, velho? O pessoal entrando no planeta e dá de cara com o pessoal, aí começa a explodir nave, começa a ir embora uma galera, mano. Tem um plano da antena, cara, que a antena é necessária pra navegação, que eu não entendi como que o Star Destroyer não é destruído passando por aquilo dali. São pequenas sidequests. Ele não faz muito sentido, porque, tipo, tudo bem, as naves foram construídas naquele planeta lá porque era um planeta isolado e que ninguém sabia a localização, também o Sith. Então, tudo bem, faz sentido essa parte aí. Mas não faz sentido tu construir uma porrada de naves se tu não pode tirar elas dali na hora que quiser. Eu acho que ele pensou tirar elas de uma pra uma, velho. Ou, na verdade, eles vão fazer a estratégia que a Rey fez, né? Ela ia ligar um holoclone daquele, mandar mensagem pra todas as naves e pronto, todo mundo sai de uma vez. E nessa parte, a gente tem duas coisas acontecendo. As batalhas da nave, que a galera do General Poe ali com a galerinha lá atacando, mas tinha muita nave. E você tem o pessoal lá no templo, os fiéis do Papatini. Conversando, né? A arquibancada dos Sifis, tudo adorando lá a volta do Papatini e tal. Conversando, e aí? Você vai me matar? Você não vai me matar? Aí chega o Kylo Ren. Aí o Kylo Ren é cercado pelos Cavaleiros de Ren. Exatamente. Sem sabre de luz. Detalhe, ela tava com os dois, sabe? Fala, né? É mais uma cena pra você ver que os Cavaleiros de Ren passaram 4 anos pra nada, cara. Ficaram desde o episódio 7 pra serem apresentados, foram ignorados no episódio 8, e quando são finalmente apresentados no episódio 9, eles simplesmente só são os caras que fazem as fotos pra sequência de câmera. Já pensou lá no daqui, sei lá, daqui a 10 anos, nossos filhos perguntaram: olha, papai, quem é esses bonequinhos aqui? Ah, longa história, meus filhos. É os bonequinhos inúteis. É os bonecos genéricos da franquia, velho. É, pois é, aí aconteceu que o Palpatine foi lá, roubou os poderes lá dos dois, aí teve toda aquela confusão, tal, foram jogar lá, o Palpatine recuperou toda a sua forma, todo o seu esplendor, toda a sua força, mas ele fica rejuvenescido, digamos assim, e ainda troca roupa, cara. A roupa do cara troca com a força. É porque é um pouco do filme, né, cara? O filme, ele tenta o tempo todo tentar achar um clímax, né? Ele começa muito rápido, com umas sequências de ação bem aceleradas, aí depois ele dá uma reduzida envolvendo uma parte de história. E depois ele pega o ritmo de novo, aí ele tenta o tempo todo buscar qual é o movimento da trama. E acho que ele falha bastante nisso. Por isso que a batalha final, ela não consegue chegar, tipo, num clímax assim. Naquele momento de esplendor dele, ele solta os rasinhos. Ele solta. Eu também achei legal, velho. Só que, tipo, sei lá, eu achei que todas as naves iam explodir, só que elas não explodiram. Elas ficaram flutuando. Essa cena foi maneira, cara. Sei lá, pra dele mostrar que ele tem poder. E aí teve toda aquela coisa do sabre, das forças, que teve todas as vozes lá dos Jedi. Mas antes disso, o Paul tá lá triste, achando que já tá derrotado. E aí o Lando chega no mais estilo Galvão Bueno anunciando: nossa, é muito maior. Aí quando você olha pra cima, pá, não, 1 bilhão de naves. Eu tô ligado, mas nessa parte onde o Miro já solta o raio, ele já tá com... A galera já tá lá, entendeu? Ah, é verdade. A galera já tá lá, já tá acontecendo toda a batalha, eles já estão ganhando, aí por isso que ele solta o raio, pra poder parar a galera. Só que aí a outra fica perguntando: nossa, fale comigo, aí todos os Jedi falam com ela, ela levanta, aí começa aquele... aquela troca de poder lá, Dragon Ball. E aí foi aquele final que, infelizmente, deixou a gente um pouco triste. Né? O Palpatine foi desintegrado. Do final de Vingadores Ultimato. Eu sou todos os Siths. Aí o outro, Cara, até o ângulo, se você for parar pra pensar, parece. O ângulo... Faltou só eu, todos nós somos Flash. Não, tu para pra analisar, né, cara? Tipo, parece que a Rey, ela tava meio que sendo forçada a falar aquilo. Tipo, ah, eu sou todos os Sith. Ah, é? Então, eu sou todos os Jedi. Pronto. Aí o Palpatine foi desintegrado, tal. Aí ela desmaia, vai pro chão. Kylo Ren volta de novo pra vida. Poderia muito bem ter usado o truque do Yoda lá pra parar os raios. É, não quis, não. Não quis, infelizmente. Mas aí volta, volta o imortal Kylo Ren. Não sei como é que esse cara voltou ainda à vida. Na terceira morte dele. É, usou o poderzinho lá, pam. E aí a gente vai pra cena que eu particularmente acho que foi a cena que todo mundo realmente detestou. Cara, pra mim, olha só, como fã e como se eu fosse diretor, assim, o roteirista daquela cena, eu, na minha opinião, eu faria eles se abraçarem. Eu acho que se eles se abraçassem, tipo, por exemplo, tal, ele fez o ele, tá, ele usa o poder, né? O poder da força nela pra poder ela viver. Aí quando ela levanta, eles poderiam simplesmente tá lá, eles se olham, dá, vamos supor, dá uma risadinha assim de que ele tá vivo, aí eles se abraçam. Era muito mais significante, muito melhor e muito mais amigável. Então, isso aí até gera uma teoria que eu até queria comentar com vocês, de que quando o Kylo usa a força, ele toca na barriga da Rey. Ah, eu tô ligado. Isso foi falado no Nerdcast. Inclusive, eu fiquei encucado com isso aí, velho. Cara, eu fiquei muito pensativo com isso, olha. Tipo, não que isso não faça lógica, porque faz bastante sentido. Teve a cena do beijo, foi uma coisa que a gente não esperava, foi uma coisa que a gente detestou realmente. E aí acabou que... E aí depois o Kylo Ren finalmente vai pra força. Eu fiquei frustrado quando ele foi pra força, porque tipo assim, cara, o Yoda, o Obi-Wan treinaram pra caramba pra ser fantasma da força. Pra se unir à força. E o Ben. Ele teve aquele momento. Infelizmente ele teve aquele momento de redenção dele. Eu acho que só isso já era o suficiente pra ele poder ir pro céu, sei lá. E outra, quando o Galo vai pra força, a Leia, o corpo da Leia também vai pra força, né? É, ao mesmo tempo. Ela foi pra força, não? Cara, deu um branco. Ela foi justamente na hora que o Kylo morreu. É, porque é o que fechava a família mesmo, a família de Skywalker. A gente vai não chegar nesse final. Aí tá, todo mundo voltou. Todo mundo conseguiu sair de Exegol, né? Voltaram pra base da resistência. Aí tá, todo mundo feliz, todo mundo comemorando. Aí o Finn abraça o Rey, abraça o Poe. Aí o Poe ainda tenta jogar. Mano, cara, eles cagaram o personagem do Poe nesse filme, cara. Eles botam o Poe lá Don Juan ali naquele filme que, nossa. É, mas ali já mostra que o cara ele não tem a queda pelo Finn, cara. Ele tem uma queda pela amiguinha dele lá, velho. Na verdade, ele queria passar o rodo em qualquer um, né, cara? É, ele queria molhar o biscoito em todo que canto. Que isso, cara, tu tá supondo. Ele queria molhar o biscoito em qualquer... Olha, dá a entender que é isso, cara. O Paul, acho que curtiu as duas paradas. Aí vai pra cena, né, pra última cena, que já é a cena do encerramento do... Vai pra Tatooine, na casa onde o Luke foi criado, onde o tio Owen, né, criou ele. E aí a Rey enterra lá os sabres. O que não faz o menor sentido, né? Faz sentido, pô. A franquia morreu aí, né? Então faz sentido enterrar junto com a franquia, né? Podia ter enterrado em Endor, né? É verdade. Um simbolismo. Quando ele foi um simbolismo, ó. Tá aqui dois sabres e tá, tal. Vamos enterrar aqui e tá, tal. A franquia. É, aquilo ali é a franquia sendo assim, enterrada. E já começa com um sabre amarelo, que é referente aos Jedi com equilíbrio, né? A cor amarela no sabre. É uma coisa que eu não sabia, descobri recentemente. É, porque, tipo, se a gente for trabalhar a lógica, né? Se pegar o lightsaber verde e misturar com azul, você gera o amarelo. Mais ou menos a cor do sabre que o Luke usou no Retorno de Jedi e a cor do sabre que era o Anakin. A cor do sabre do Anakin era amarelo? Era azul? Ah, não. Entendi. Era verde, só que aí juntou as cores e se transformou em amarelo. E aí teve lá aquela cena da velhinha, né? Aí veio o Palpatine disfarçado, que sobreviveu de novo. Perguntou, Rey? Rey de quê? Cara, sabe, por um minuto eu achei que aquela velha fosse o Palpatine. Ah não, pelo amor de Deus. Tudo tem limite. O cara tava traumatizado, chefe. Olha pros fantasminhos do Skywalker. Fica pensando. Rey Skywalker. Ela olha lá o fantasma. E detalhe, cara, era pra aparecer o fantasma do Ben. Era pra aparecer o Kylo Ren ali também, com o Luke e Leia. Pois é, era pra aparecer mesmo o Ben. Cara, vamos ver. Eu tenho certeza que os caras vão mexer nessa franquia ainda. Eu acho melhor ainda se eles fizessem isso em série, velho. Porque eu acho que em filme acho que não dá, não, velho. Eu acho que pode rolar, sim, a série da Rey. A gente pode, sei lá, pegar ela, fazer ela treinar o Jedi e tudo mais. A Disney Plus está aí, então pode ser que depois, mais pra frente, quando a Disney Plus começar a melhorar, a subir, eles com certeza vão fazer a série da Rey. Eu acho até melhor, velho. Mas, pra finalizar, é uma coisa até que eu tenho até medo de perguntar, mas digam a nota de vocês aí. Alexandre. Tô até com medo. Né? meu Deus do céu, uma deixa eu ver. Uma coisa que a gente nunca pensado antes, né? Verdade. Mas diga aí, primeiro. Tinha que dar nota mesmo? Não. É de quanto essa nota? De 0 a 10, velho. De 0 a 10. Eu creio que uns... Pelo personagem que eu queria que morresse, ter morrido, eu dou uns 6.3. 6.3, cara. Tá bom. Falei. Bom, cara, eu gostei. Eu confio, né? Tipo, esse filme, ele é um grande divisor de águas, assim como foi o filme anterior. Só que esse aqui, infelizmente, é mais dos pontos negativos do que dos pontos positivos. E eu gostei de algumas coisas, só que eu detestei a forma como esse filme foi executado. Eu acho que esse filme tinha um grande potencial, na verdade ele tinha uma grande responsabilidade, né? Não só o JJ, a Disney, sim, tinha uma grande responsabilidade, porque era o filme que iria conectar todos os outros filmes, e até faz isso, só que não de forma coesa, conecta os outros episódios da franquia. E deveria concluir com chave de ouro, né, cara? Afinal, a gente tá falando de Star Wars, uma franquia cinematográfica que já tem 42 anos de história. E que é uma das sagas mais lucrativas do cinema. E ver como o filme terminou, cara, de uma forma tão mediana, assim, tão... tão simples, eu vou dizer simples mesmo, porque você assiste, por exemplo, o final do Vingadores, do Ultimato, e você quer ver uma coisa épica naquele nível com Star Wars, cara. Afinal, você esperou 42 anos pra ver aquele final. Os fãs, né? Mais antigos esperaram 42 anos pra ver a conclusão dessa história. E aí você vê essa história terminada de uma forma tão, tão simples, tão mediana, meio que perde aquela força. Então, pro filme, assim, pelo fanservice, por alguns momentos de alegria que eu tive, e foram poucos, eu vou dar uns 7. Thiago. Fazer uma média ponderada aí, efeitos especiais, o fato de eu ter ganhado ingresso grátis, graças aos palóis. A minha versão foi cancelada, cara. Vocês acreditam nisso? Aí foi falado do cinema, me deu outro ingresso pra assistir. Como ele é o final da trilogia, final da numalogia, colocando também contrapartida aí que. Como eu falei pra vocês no começo, né? O JJ ele é especialista em criar expectativa e não suprir a expectativa. Veio de Lost. Como teve muita coisa mal executada, eu dou uns 5,5 mais ou menos. E eu vou dar minha nota, cara. Eu particularmente, como eu disse, eu não saí tão triste. Eu saí um pouco satisfeito até. Teve coisas que eu achei ok, teve coisas que eu achei... Todos os pontos que a gente comentou aqui no podcast foi os pontos que eu mais detestei, praticamente. Mas Eu fui na pré-estreia junto com o Stanley, com o Alexandre. E voltei pro trabalho assim, satisfeito, porém deveria ter feito mais. Então, por esse motivo, acho que eu dou uns 7,5. Eu não vou dar mais nem a menos, porque teve muito erro que deixou a gente muito triste. Sim, deixou a gente. Assim, depois eu fiquei pensativo, né? Eu saí satisfeito porque eu sou uma das pessoas que vê o filme, assim, entre aspas, pelo que ela vai me passar, pelo que eu tô ali naquele momento. Assim. Sim, eu vejo um pouco mais o filme, assim, eu não sou muito crítico. Assim, a não ser que tenha alguma coisa que tenha que ser crítico. É claro que no Star Wars a gente tem que ser crítico, porque é uma franquia já bem grande. Só que tipo, eu não tava ligando, porque eu queria sentir o que queria me passar. Me passou algumas coisas ruins, mas também me passou muitas coisas boas. Eu saí satisfeito. Até. Fui pro trabalho, voltei e fiquei com aquela coisa pensativa. Entendeu? E fora isso, é o que eu posso dar, infelizmente. Eu espero que daqui pra frente façam melhor. É uma franquia que tende a crescer muito ainda. Tem muito, muito, muito ainda a se fazer pelo universo de Star Wars. Coisas novas pra se fazer. E é isso, cara. Eu acho que minha opinião é essa. Mas eu quero aqui agradecer a participação do pessoal aqui, né? A participação do pessoal do Café dos Nerds, né? O Stanley, o Alec, o Alexandre. E o nosso convidado especial, o Thiago. Que foi chamado aí de uma hora. Quero muito agradecer vocês. E Stanley, quiser fazer, ou o Alexandre, que tiver o áudio melhor, fazer o jabá do café. Vamos lá, curta o Café dos Nerds no Instagram, Facebook. Por enquanto só Instagram e Facebook mesmo. Pode seguir lá no @. É, Instagram e Facebook. Lá você vai encontrar informações. Eu vou colocar o link. Nerd, jogos, vou colocar o link na descrição. E tudo mais envolvendo cultura pop. Fazendo um pouco jabá da casa, né? Do podcast. Acessem o nosso conteúdo no Spotify, Portal Rota de Fuga. Tem o site também do pequeno blog, né? Onde é hospedado o podcast. Onde tem o podcast principal da casa, que é o Portal Rota de Fuga Podcast. Tem o meu, que é o JungleCast, e tem o da minha querida amiga Pri, que é o QueenCast, que também tá meio parado, mas logo logo vai voltar. E é isso, galera. Até o próximo episódio. E tchau. Aí o editor vai colocar que sou eu, né? Só um momento. Um gole no meu café. Vamos lá. 3, 2, 1. Tá, eu esqueci o que eu ia falar agora. Que merda. Tá. Editor, corta aí, pelo amor de Deus. Vamos encerrar aqui o podcast, já está em 2 horas de gravação, o editor vai chorar para editar isso aqui, sou eu, né? Não chore, David, tenho certeza que você está chorando agora nesse momento, no final, mas eu quero... Cara, só tu jogar fora aquela parte que a gente estava comentando... Não, eu vou contar uma parte de coisa, relaxa, daí eu já estou anotando na minha cabeça.